patrocinador oficial do Baile do Patrese. Do empresário Anderson. É a Duque Gold na parada. Penélope Charmosa. A empresária Deise Miranda, que está no berço hoje. Parabéns. O meu parceiro Olhão. ATJ Esportes. Do empresário Kio. Verdadeira paga na hora do norte do Brasil. É a TJ Esportes. E em nome de Mobse. Mobse também fechado com o baile. E vamos começar. Respire fundo, caçadores. Vocês estão sentindo esse cheiro? Esse cheiro eu conheço. Mas isso não é pólvora. Estou sentindo cheiro de rock desguiado no ar. Patrese! Lá vem com a tua frescura! Patrese! Fala, desgraçado! Já tá no teu momento? Tô de boa. Diga pro capitão Barba Negra. E aí, qual é a parada? Já é ou já era? Já é, Barba Negra, bagulho doido, doidando tudo. Viajou! Mostre a todos que rock doido é a sua especialidade. Deixa comigo. Mas antes, vamos ver se o grave está batendo forte. Bota no vermelho, hein? Sem piedade, sem clemência. Alto-falante não sente dor. E aí? Toque algo que me lembre o som dos canhões. Aí sim! Deu pra sentir a brutalidade do animal. Dá um pouco de pólvora pra esquentar as coisas do gigante. Seu desmiolado, que hoje eu estou invocado, seu Patrese. Que comece o bombardeio de pressão que só tem no baile do Patrese. Bora! O homem do baile chegou. Vai começar! O homem do baile chegou. Vai começar! O homem do baile chegou. E aí? O homem do baile chegou. Se prepara que agora o bicho vai pegar. E aí? Toca aí, DJ Patrese. Sacode essa galera, bota tudo pra endoidar. Como é que é? É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, top de parar. É o bora do Patrese, começar! Não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, top de vai começar! Parar. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, top DJ do Pará. Aqui é bagulho doido, o rock não para, não. Tu tá no baile do Patrese, então segura essa pressão. Aqui é bagulho doido, então segura essa pressão. Joga, joga. É bandido pra caralho e as novinha não. resiste. É bandido pra caralho e as novinhas não resiste. É bandido pra caralho e as novinhas não resiste. É bandido pra caralho e as novinhas não resiste. É bandido pra caralho e as novinhas não resiste. É bandido pra caralho e as novinhas não resiste. Hoje vai rolar deitada, quem é croco? Quem é croco? Croco? Quem é croco? Vai pro croco. E quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Doente de amor. O bagulho tá doido, Patrese. Tu vem com música de corno pra cá, meu irmão. Quem tem amigo corno aí, dá um gritão. Vou falar sério com vocês aqui, mas tem que falar a verdade. Quem já levou chifre aí, dá o grito. Há pouco, não vai pro céu. Quem já levou chifre aí, dá o grito. E agora a verdade. Quem já colocou chifre aí, faz barulho. Bando de safado. Quem já colocou chifre aí, dá o grito. E quem tem vizinha fofoqueira, dá o grito. O governo remédio pra cima. Vida. Eu quero que minha ex. Eu quero que minha ex. Vambora! É o bonde do MT, vale do Patrese! Bora mais no beat! Vocês, vocês! Ela tá de brincadeira com a minha cara! Idiota! Aí, filha. Toma o chifre pra caralho. Tô, tô. Tá na minha prima. Idiota. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. O quê? Ela é folgada e às vezes ela suta. Você? Fora de casa e me manda morar na rua. Daquele jeito. Adoro elas, viu, mano? Mochila nas costas, nas costas, nas costas. Radinho na cintura, cintura, cintura. Olha o boné! Bonézinho pra trás, boné pra trás, pra trás. Joga no caqueado, joga no jogado, joga no caqueado. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí, ó. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu aí. Quem vai amanhecer, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, e eu vou no rei, vocês vão no rei. Ei, ei, ei, ei. Toma caqueado, caqueado, caqueado, vem. Vai preparar, vai. A meio grau, a meio grau. E as periquitas! As periquitas doida, as periquitas doida, doida, as periquitas doida, as periquitas doida, doida. E doida! Essa é a hora! Joga pra cima! Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Quem tem vizinha fofoqueira aí, dá um gritão! Viado, faz barulho! Amiga sapatão, dá um grito também! O bonde do MT, o baile do Patrese, bonde do MT, o baile do Patrese, 3, 2, 1, agora! Vem! Do Patrese e o bonde do MT, o baile mais famoso do Pará. Eu nem sei. Eu nem sei. Chama ele. Essa festa, chamei o DJ Patrese. Bora comer. Onde penetra e comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas.

você dá o gritão aí. Joga pra cima, joga. Galera do Paysandu, falar mais uma vez aqui, vocês estavam fracos. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Cadê a torcida do clube do Remo? Joga a mãozinha pra cima. Bate, bate, bate, bate. Torcida do Leão, na palma da mão. Torcida do Leão, na palma da mão. 5, 4, 3, 1, agora! Joga pra cima, ei! E joga, joga, joga o caqueado, caqueado, caqueado. Toma na batida, toma no batidão, toma no batidão, toma no batidão. Vem, vem, vem, vem. Vai quebrando, vai quebrando. Toma, toma, toma caqueado, toma caqueado. Viajou! O MT não tá nem bebendo hoje, de graça. Tô careta, patrão! Então bora! Bora, meu técnico! Do chupa ou tu morde? Os dois! Então bora! E aí? Bora, batida, bora! Bora, o caqueado, caqueado, caqueado! A galera vai no clima e o papel se detonando, detonando, detonando! Quebra esse quadril, quebra esse quadril! Vem, vem, vem, vem, vem! Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ricardo Rios, bora! Putaria rola. Convoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Vai, vai, vai, vai! Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Fala, filha! Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Tem como tu me arrumar 100 reais pra me endoidar no baile do Patrese? Pra me endoidar no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese. A gente vai pra cima, o rock é doido, a gente vai pra cima. E aí, Rafael Coxa? A Laila também coxa. Tá no baile do Patrese, o bagulho tá doido. No bonde do MT. E vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pra cima! É caqueado, é no gingado. Na boca! Joga, joga! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Dá-lhe meu top do Pará! Dá-lhe meu top do Pará! Como é que tá? O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Tá malucão, vem! Meu amigo Renato Reis também já chegou por aqui. Daqui a pouquinho tem Renato Reis aqui em cima do palco, endoidando tudo. Vou fazer hoje de participar do concurso, o concurso mais polêmico do estado do Pará. Clebson Luiz também, a Bárbara Lima, a Brina Carolina também, do restaurante, na retaguarda do animal, pede pra ficar na madrugada, tá restaurante, mas não tem nada, tá todo mundo aqui, ó. O que a gente faz quando se vem? E aí, Zezinho? Zezinho Paraense comigo também, o Juninho Pinheiro, o Savito Ribeiro, o Tony Amorim, o Alessandro Sheik, o Alice Galvão, o Leonan, é os humildes! DJ Paulinho da Adidas Produções. Vem! O Patrese tá tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, e vai rebolando, rebolando, rebolando, e quebra esse quadril, quebra esse quadril, rebolando, rebolando, rebolando, dois, um, tá na hora! É do jeito 13. Na 13. Pra cima! Baile do Patrese! E o bonde de MT e o Marlon Beat junto! Na sala. Adoro. No chão me deito. Hoje o bonde tá sem freio. Adriano Parque! Adriano Parque, Ricardo Rios, aí nosso camarote. Prepara, Ricardo, quando a gente dá descer, a gente vai tomar uma aí contigo. O Ian também. Pra se ligar no bagulho! Me provocou, tudo mudou. O quê? Se prepara, é som do trocado amor. Ah, tu quer, desgraçado? Vem machucando! Moleque dos stories tá aqui comigo, bora Renato! Quem dá por aí? O Adriel, o Juliano! Sinto tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Agora! Como se fosse nada. E o quê? Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de... Eu vou baixar o som e a galera vai cantar bem alto! E agora? E agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida e você. Como é que é? Só quis brincar. E aí, Bruninho, futras minha? Não, é nóis, meu irmão. Tá chegando aniversário do Alan, GDS. E aí, Safo? Hoje é aniversário do Safo. Um, você dois, agora! Vai sofrer pra lá. E aí, Rodrigo? Pode sofrer. Rodrigo Barreto também tá aqui comigo. Obrigado, meu irmãozinho, Bruninho também. A todo nosso Corco Live. Não podia ficar de fora dessa grande festa hoje que não fechou. É o passageiro número um do bonde. Nossa fantasminha também por aqui, Bruninho. Nossa panelinha. Bora, GDS! Meu amigo empresário, o Safo também por ali fazendo aniversário, o Safo, é? Entreguei a minha vida e você. Bora, Alan! Empresário Alan também. Não, mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem bebe o que corri da sua. E deixa na batida, deixa no batidão, deixa no batidão. Bora, é rock doido, o bagulho tá doido. Bora, é rock doido, o bagulho tá doido. O William também é despintado. O Bola GDK é parceiro. Então bora. Ai, ai, ai. O Hélito também da 160. Meu amigo empresário Edilson Assis também tá ali pelo camarote. E já mandou avisar. Saindo daqui tem Ponte Show. O único 24 horas com a melhor picanha do estado. Lá vem. E o nosso Motora Malucão. Agora eu quero é te ver. Está... Quem é? Quem é? Quem é? Quem é, Patrícia? O Motora Malucão aí. E aí, burra? Vai pra cima, ele tá amando esse ligaçar. Quero tanto te levar comigo. Vamos lá. Distante, ei. Vai! Mais pólvora. DJ Neto MT. Patrese. Patrese. Pra cima. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Apague a luz, o que? Apague a luz, o que? Apague a luz, o que? Apague a luz, o que? Apague a luz. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Entra se, sai molhado, é nesse vai e vem. O que? Entra se, sai molhado, entra se. Lá, lá, lá, entra se, sai molhado, é nesse vai e vem. Leonardo Zumbi, eu disse. bola lá, ela senta se acaba. Cadê o fortíssimo, tá aí? Ela senta se acaba. Vai. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Cavucatum, cavucatum. Vai começar, vai tá descendo até o chão. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro. Um, dois, três, vem! É Viviane, é sucesso. E a gente detona. A minha equipe 5 também. Olha o bandeirão da equipe 5. Aí, Rodrigo! Pra cima, minha equipe 5. Tô na área ali do camarote. Só de boa. Esse aqui é o palco do crocodilo. E não tem frescura, não, mãe. Pode ficar à vontade. Bora, Dudu! Dudu, ideia, cadê o Júnior? Manda um abraço pro Júnior. Pra suportar. Meu amigo empresário Roberto Martins também por aqui. Alberto Martins. Em você a culpa que não tem. Não vou jogar. A equipe Tira Barato também tá na área. Como é que é? Um coração quebrado que não vê. Que meu amor é bem maior. Minha equipe 5, aniversário da equipe 5. Equipe 5 lá da Cidade Nova. Eu tô contigo. Rapaz, esse bandeirão da equipe 5 aí, ó. Os caras representaram, meu irmão. Os empresários aí, família Florestal e a família da Silvia Benevides. Explode o bagulho. DJ Neto MT, o bonde do MT. Esse é o primeiro show. Lá vem o segundo aqui no bonde, papai. Já já o concurso. E o concurso vai concorrer R$1.000, rapaz. Olha, vou te falar uma coisa aqui. Não vem tirar a roupa pra cá. É pra dançar normal, desgraçadas. É pra dançar normal. Não é pra tirar a roupa, não. Muita polêmica já esse bagulho aí. Bora, produção, bora, produção. Bora recolher o dinheiro do meu empresário, que eu quero falar o nome de cada um hoje aqui em cima do palco. E o meu amigo empresário Bismarck já disse que vai dar 100 conto hoje. Sem dó nem piedade. Pra cima, Miss Almeida! Então bora, vambora, vambora, vambora! Bora, caqueado, bora, caqueado, bora, caqueado, caqueado, caqueado! Um, dois, três, lá, meu! Ame quando não merecer, hoje sonhei você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. O quê? Até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Bora, mulherada! Eu sei que não posso. Não é 100, não é 300, não é 500. Meu amor, diga que o nosso amor não deu pra mim. É DJ Neto MD. Me confunde, amor. Não se nega pra mim. Trouxe a tintura, bacana, bora. Vai melhor pro nosso amor. Rapaz. Não valeu pra você. Bora, bora. Deixa rolando, Thiaguinho. Deixa rolando, no bonde do MT também. A Gabi Cruz. Festejão aniversário hoje aqui no Crocodilo. Parabéns, Ney. Freitas, é isso? É? Como é que é? Pra você, como é que é? Aniversário da Deise Miranda hoje. Parabéns, felicidades. Muitos anos de vida. Patrocinador oficial do Baile do Patrese. Deise Miranda, meu parceiro Olhão. Como é que é? É a Penélope Charmosa no telão, neném. Vamos nessa! Passou, e a solidão me sufocou. Raul, você, tu chupa ou tu morde? Doer, um homem com uísque e a pizza. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Como é que é? O jeito nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Não se nega pra você. Verdade, MT. Chama um abraço, meu irmão, rapaziada também. Rapaziada fazendo a cobertura dessa grande festa de TV Show. Rapaziada do Portal Avis. Do nosso grande parceiro, nosso brother. Parceiro Naldo também. Portal Avis, garoto. É a nossa cobertura total aqui na frente da cerveja. Ronaldo, registra tudo aí, garoto. Já já, né, TMT, Detona. Meu amigo empresário, o Red do Malucão, já falou pra trás. Eu vou dar 200 conto. Eu sei que você fala por aí. E o Igor do Ubi vai dar 200, moleque. Ele é dono de frota, né, moleque? O concurso de funk hoje vai pegar fogo. E tem dois ingressos também, já chegou por aqui. Do Croco a Borda. Open bar, moleque, pra beber de graça. Esse prêmio hoje, até eu quero levar, vou rebolar. Renato Rei já falou. Hoje ele vai. Meu parceiro também, Igor do Posto Rana. Aí, Igor, ele é sua esposa Barbie, também tá na área. Bora aí, Igor. Segura o juro nesse, papai. DJ Eduardo, lá do Edéia Pressão. Bora, Eduardo. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos... E o empresário Fabinho, Florençal também, toda uma família do Mirizal, da Marambaia, comigo, de Marituba, rapaz. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. Aí minha produção, deixa tudo no escurinho aí, pai. Tudo no escuro. Tudinho. Eu só quero é você. Já, já. Você, eu só quero é você. Bora, Brasil, bora pra cima, pai. Ela escorou no meu peito. Onde DMT? Em ação. Hoje aqui na Via Show. Festa da cerveja. Eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Alô, Marquinho! Obrigado, meu irmãozinho Marquinho. Também você, sua primeira dama. Tamo junto e misturado, viu, mano? Sempre nós aqui. Ô, Rosa! Sucesso, meu parceiro, estilizado. Prepara, Neto! Na Major Esporte. DJ Neto MT. Bora, Chino CD. E aí? Te perdoar não quer dizer que vá voltar. Superar não quer dizer que eu esqueci. Não confunda minha educação. Achando que eu vou voltar pra ti. Bora, minha GDS! Se um dia a gente se... Alan, prepara teu aniversário também, viu, Nigas? Algum lugar nessa cidade. Na testa doida. Que se... No domingo. Amor. Aí, de diante, bagulho doido. Sobrou amizade. Sem muita intimidade. O quê? Essa noite, tchau. Sem abraço e de beijo. Esse é comportamento de um ex. Bora que o bonde tá sem freio. Boa produção, boa produção. Nini, belisca, tonelada. Sem abraço e de beijo. Prepara. É comportamento de um ex-casal. Sem contato corporal. E aí? É a festa da cerveja. Olha, tá bochecha com bochecha, tá bonito, pai d'égua. A galera já tá entrando ainda pra curtir assim, ó. Daqui a pouquinho tem crocodilo. O bagulho vai endoidar mais ainda. Vamos nessa. E agora com vocês... Neto MT e o bonde mais famoso do estado do Pará, o bonde do MT. Bora pra trás. Saudações. Estamos mais uma noite juntos, juntos. Representando gêneros musicais que por décadas, já foram os mais discriminados do nosso país. Joga pra cima! Funk, hip-hop, entre outros ritmos. Conseguimos sobreviver. A esse preconceito musical e botar até os críticos para dançar. Até os críticos para dançar. Do rico ao pobre. Pois unidos sempre seremos mais fortes. Agora no palco. mais famoso do Brasil. A Máscara. Máscara. Que virou símbolo mundial da revolução. Oh, bella, tchau, bella, tchau, bella, tchau, tchau, tchau. Stamattina mi sono lanciato. DJ Neto MT. Para representar todos esses ritmos musicais. Vamos lá! Atenção. A luz do seu celular é a nossa energia vital para esse show. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Galera do Paysandu, galera do Remo, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Energia positiva, joga pra cima. Pra cima, pra cima. Agora! Liga a luz do seu celular. Vamos nessa! A luz do seu celular. Tá muito fraco. Tá. Ligue a luz do seu celular. Então, todos bora! Vocês. Todos vocês. Pois agora. Agora, agora, agora. Vamos começar. Com ele, DJ, DJ Neto, Neto, DJ Neto MT, com ele, DJ Neto MT, explode tudo. Acabou o caô, o general chegou, e aí? O general chegou, bora general! Disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora. O papai chegou. O quê? O papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. Agora! Tira o pé do chão! Um! Dois, três! Agora! Primeiramente, vai DJ tomar no olho do seu cu. MT. Segundamente, vai pra puta que pariu. E terceiramente, tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que. Com vocês, vocês! E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu te vejo no baile e já chego sarrando do jeito que você gosta. Você! Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te toca piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. 3, 2, 1, vai! Caralho! Doida! Se quer dar o olé, só vocês. Tu já sabe qual é o complexo da Penha, verdadeiro puteiro. Oh. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Não vem qualquer agora! Lugar. Senta, senta, senta. 3, 2, 1, mais uma! Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga! Senta, senta, senta. Evoluiu, ritmo agressivo, 105. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai brisa na vibe do Kevin e o Cris. No tabuzão que te faz mexer. Seja no lins ou no pipi. De começar desse. Vai brisa na vibe do Kevin e o Cris. No tabuzão que te faz mexer. Seja no lins ou no pipi. Pode começar desse. Joga pra cima. Sai rapidinho, tipo até assim. Tempo curto. Tudo bom. Ei, tu tá na gaiola. Minha GDF por ali. Boa. Ei, tu tá na gaiola. caras piranha jogando. Tu tá na gaiola, os amigos faturando. Tu tá na gaiola. Na piroca, ei, tá na gaiola, ei, tá na gaiola. Detando, detando na piroca, ei, tá na gaiola. Yeah, yeah, yeah, yeah. Só vocês! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. E o quê? E o quê? Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. E aí? Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto de quero mais. Vai, vai, novinha, vai. Vai. Descendo, vai, a bola pro pai. Novinha, vai, descendo, descendo. Esse é o bonde mais famoso do estado do Pará. Bonde do MT e Neto MT detonando tudo. Vai rapidinho, escuta. Vamos nessa então. Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão cada um com a sua missão. Faz um lança que eu já tô agora com na mão. Tava com ela pensando em você. E a GMT tá fiado, mano. Ela não venha com papi. Só as melhores. Tu gosta dos carinha que não presta. O quê? Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente e a... Balanço e sacado. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente e rala, mozão. Vai sentando. Meu amigo empresário sentando, Derek Pompilho já convidando. Sentando sem compromisso. Vai sentando, sentando. Dia 25 sentando, todo sentando, mundo pro mosqueiro. Sem compromisso. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com força. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com força. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Tudo nela. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Gabriel pegou na minha boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. O Gabriel do Borel que pegou. Bora pra trazer! O Gabriel do Borel. Joga tudo! Toma, toma, toma, toma. E toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. O Neto MD que comeu as bolachas. Sabe quem é? Puxa a minha sainha, bota pra fora. Tu tá demais, gente. Minha evidência é confusão. Quem toda medinha do seu mar. Você! Um, dois, três, vai! Eu caio. Eu vou pro baile da Colômbia. Joga a mãozinha pra cima, vai. Porque eu quero putaria. A putaria aqui, ó. Lá começa de noite. Colômbia, baile da Colômbia. Na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na novinha. Baile da Colômbia. Já que tá tudo programado no esquema. E hoje à noite eu quero foder contigo. Já te avisei que eu mato aula sem problema. Porque eu prefiro desse jeito escondido. Fuma suave na. A resenha de Coraci! De verdade. Tá no baile! Tá no bonde do MT! Tá sua vontade. Das virgens! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar. E a minha galera do papão! meu bem. A torcida do Clube do Remo também tá aí. Você é essa que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã. Agora! Porque... Adoro. Essa minha produção é foda, meu irmão. Vai! Manda vontade bater, vou chamar pra fuder. Joga pra cima! Joga pra cima! Vai começar o concurso! Joga! Joga! Joga! Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo. Só pra começar. Vai analisar. Deixa a timidez de lado. Quanto é que eu já tenho aqui em dinheiro? Pra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode. Ainda nem chegou o dinheiro, já chegou as mulheres. Pode. Já tem 500 conto, papai. 500 reais. Pode, pode sentar. Eu quero duas mulheres aqui. Do lado esquerdo. E duas mulheres do lado direito. Pode. Bota do direito aqui. Duas do direito. Abre aí, ladrão. Tudo na esquerda, duas na esquerda. Eu quero ver você. Dois no direito. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Minha amiga, lá de Venerada, minha futura juíza federal. Agora! O moleque é brabo, as mina tão pra ele ainda tá pedindo obrigado. Esse é DJ Guga. Só tenho essas duas aqui, é? Então a parada é o seguinte, cadê o dinheiro? Cadê a produção? Quanto é que eu tenho aí em dinheiro? Tenho três mulheres. Vem. Tem três já, tem três. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Tem mais 50 conto aqui. Do meu empresário Fabinho. Vamos nessa. Como ela tá toda gostosa. Como é que ela tá? Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Cadê os ingressos do Coloco a Bordo? Bora, malucão! Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Já tá rolando as três aqui, tá valendo! Olha de engraçada no 12, meu irmão! É as três aqui na esquerda, ó! Ah,